Quando vou para o trabalho, bem cedinho de manhã, para cumprir o meu horário e vencer em meu afã. Com a esperança em minha vida e a fé no coração, para buscar meu alimento, meu sustento e meu pão. Jesus está comigo, no meu carro ou no trem, ou no ônibus também, no trabalho ou em casa, quando chamo Ele, logo vem. Por quê? Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Tudo que preciso, o impossível mesmo até, em Jesus sempre vou ter, através da minha fé. Vou com Deus o ano inteiro, vou seguindo esta luz, de janeiro a janeiro, eu venço é com Jesus. Jesus está comigo, no meu carro ou no trem, ou no ônibus também, no trabalho ou quando chamo Ele, logo vem. Porque Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. E no cárcere tão triste, no leito de hospital, quando passo pela prova, Deus, porém, vê o meu mal. Nestas grades, nesta cama, o meu Deus pode agir. É porque Jesus me ama, também quer me acudir.